Girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. I just never took the time. You were always on my mind. Situation, that message is clear. Whatever life throws at you, your friend is here, yeah, right by your side. Ooh. When love leaves you cold, lies at your soul, I will be there with my open arms. Hurting inside, please don't hide the pain. I will be there with my open arms. When love leaves you cold, lies at your soul, un caso serio na radiofonia. You feel the beat. Na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Thank you.

saw some pictures in the paper of a girl I met the day before. I couldn't believe it, hours later I had reporters knocking at my door. But I used to dream about the life I'm living now, and I didn't think I'd miss those things from the past. And I'm not afraid of leaving or letting go of what I had, 'cause I realize that now there's no turning back. 'Cause I'm a young heart living in a world filled with love. So when teardrops fall from me like rain from above, I can run. I used to think I could do better. My girlfriends always used to get me wrong. Sent us to messages, not letters. But those kind of feelings never last that long. 'Cause now the only love I find's within a castle made of sand. And when the tide goes out, it's swept away. Though I've got my peace of mind, the time is firmly on my side. So through the bad times I can safely say that I'm a young heart living in a world filled with love. So when teardrops fall from me like rain from above, I can run. Sunshine in my life. Fique sintonizado no show Antena Web. Mädchen wollen küssen und flotten Liebe, alles wissen und möchten nichts vom Glück vermissen. Sie wollen alle glücklich sein. Alle Boys, die wollen hören, dass die Mädchen sie begehren und gern ihre Nähe wehren. Sie wollen glücklich sein. Oh, my baby, Susie, baby, Jungs, sein ist so schön. Alle Mädchen wollen küssen und von der Liebe alles wissen und möchten nichts vom Glück vermissen. Sie wollen ab. Glücklich sein. Alles wissen und möchten nichts vom Glück vermissen. Sie wollen glücklich sein. Sie wollen alle glücklich sein. Mais música na Antena Web. Fleur à son corsage et des yeux pleins de douceur. Une fleur à son corsage et des rêves pleins de cœur. Un jeune homme chantait la route, la grande route, quand ils se sont aperçus. Sur la route, la grande route, l'un vers l'autre, ils ont couru. Dans ses bras, il l'a tenue, il a dit que tu me plais. Dans ses bras, il l'a tenue, elle a dit. Un jeune homme chantait ah, une fille rêvait. Il a défait son corsage, puis a dit je suis heureux. Il a défait son corsage, elle a dit toujours nous deux. Tandis qu'au loin sur la route, un jeune homme va chantant. Sur le bord de la grande route, une fleur meurt doucement. Un jeune homme chantait. Same. How tried to turn.